primeira vez eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E com esse olhar meigo de menina me fez nascer no meu peito esta paixão. Agora eu não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos.